Salvador, o Azul Alfa, Taxi Rei Papá, pode prosseguir? Cuidado, Alfa Taxi Rei Papá, até o portão 3, reporte ao término do EBOC. Eficiente, prosseguir. Controle da 6251, na possibilidade de coordenar a proa de morte para dar presente? 251, mantenha uma descida saída, por gentileza. A manter. Confirma. Vitor Bravo Golf. Prossiga, Vitor Bravo Golf. Solicitando autorização de reboque do gate número 612 para o número 8. Autorizado, Vitor Bravo Golf, reporte término. Sim, número 3. Obrigado, bom dia. Tchau, Fox, papá, bom dia. Prossiga. Centro Recife, senhor, 2835. 2835, bom dia. Bom dia. Alvo, Vitor Bravo, Golfo, Armando, Carmo do Revolta. Oi, gente, Vitor Bravo, Golfo. Obrigado. Bom dia. Bom dia, o Oceano 3171. Salvador 1, bom dia, Rio 5973, com a informação Delta, está cruzando 240 para o 150. Ciclo 93, sem indicação, dessa via para 2 mil pés, última trem Salvador 1, 0 no plano, chegada por Mediona. Ok, 2 mil pés, 1014, comete o nome. Me diga uma coisa, nós tem um pomo, uma formação de um pomo aqui na descida, nós poderíamos bater a partir de agora. Agora o ideal seria para a gente para desviar é Itaque, direto. Poderíamos voar, não? Chegar Itaque e interceptar por médio 1. 5973, descida para 2 mil pés, ajustado no 04. 2 mil pés, no 04, Itaque. Nossa 3, ele é X-ray, chama estabilizado. Liga X-ray, chamada estabilizado. Rio 5973. Autorizo o Rio voar na proa do externo, está presente ou não? Absolutamente, condições visuais. Revisado no localizador Rio 5973. 5973. Salvador, bom dia, 6225, informação Delta. 6225, sendo indicação, autorizada a chegada a bom, chama o liderado de filha. Ok, já foi autorizado pelo centro de decisão 060, está iniciando agora. Está autorizada a descida para o 040, 6225. Descida ao 040, 6225, possibilidade de voar na proa de pelo bom. Obrigado pelo 625. Pelo gráfico, 625. Estabilizado na final da Ronda de Aramistã. Esse final C3, com a partir de aproximação, ele é assistimento em Salvador e ano noite, desse manual 5. 18895, é isso? Correto. Ah, obrigado. Salvador, bom dia, Rio 5973, final da 190. 5973, ajuste no 0 no 4. Livre pouso, pista no 0, vento no 20 graus, 05 nós. Livre pouso no 0, o Rio 5973. Passaria do 2221? Escuta, passaria do 2221. Repetitivo para Barreiras, o passaria 2221 na escuta. Gente, comando com Delta, boate com o passaria 2221. Recebo sua comunicação, está 2/2, bem baixo e fraco. Informação Delta, guarde copo, câncer 2221. Gente da Delta, guardando copo, 2221. E 5973, solo azul no 0, táxi via Alfa, Kilo, pátio 3, posição meia dúzia. Alfa, Kilo, pátio 3, meia dúzia, Rio. Permanece na sua escuta? Afirmo. Passaria 2221 pronto cópia. Prossiga, na escuta. Pronto para cópia. Passaria 2221, autorizado Barreiras, via rota do plano WISC 42, plano Yankee 1/60, nível autorizado, saída Momo, transição VATAP. Pistinhos 1/0, transponder 5276, controle 1/20, decimal 8. Você confirmou o transponder, Jean? Transponder 5276. Utilizado Barreiras via rota do plano, o Whisky 42, o plano Yankee decola com ascensão 1/60 pela Momo, transição VATAP. Decola da pista 1/0, transponder é o 5270 e o controle 1/20, decimal 8, passaria do 2221. Transponder correto 5276. 5276, retificando, passaria 2221. Correto, após pronto, passaria 2221. Salvador, muito bom dia, TAN 3171, tem a informação Delta, portal 5 para autorização Guarulhos, pronto para cópia. Passaria do cotejamento correto, após pronto para pushback. A informação, passaria do não compre o gradiente de subida, senhor. Cumpra o inferior, ok? Previsto em, na carta. Vai cumprir o inferior da carta, passaria 2221. TAN 3171, formação Delta, pronto para cópia, Guarulhos. Afirmativo. TAN 3171, autorizado Guarulhos, via rota do plano, depois 1/0 Taubaté, nível de voo 320, saída São, voo 1 Leda Motiva. pista em uso 1-0, transponda 5402, controle no 20 decimal 8. Matrícula, autorizado Guarulhos, nível 320. Só confirma o nível 320? Afirmou, recebi o 320. Guarulhos 320, via Pesulo 1-0, acertar o Baté. Conforme o plano de voo, a circulada 1-0, nação do 1, transição módica. O transponder vai ser o 5402, controle de saída no 20.8, na 3171. Correto, após ponto 3171. Portará na 3171. Salvador, o Rio 5973. Ah, você havia dito posição 6, estou chamando aí. Tem gente aqui na 7 Lima. E só que aquele famoso infra-aéreo ainda não apareceu. Gente, o Rio 5973 foi modificado a posição aqui agora, prossegue para 7 Lima. Tá, estamos aguardando só o infra-aéreo para o balizador aqui. Vou formar infra-aéreo aqui para agilizar o serviço do senhor. Ah, faz esse favor pra gente mais uma vez. Agora posto de estacionamento, TAM 3171, portão 5. Exato, TAM 3171, reporte táxi. Vou reportar pro táxi, TAM 3171. Plano 776, sanificação, décima TAM 050, chegada bons. 050, chegar na bola, 9-7-7-7. 025, você está no desvio? Não, não é 025, você está no desvio? Ainda sim, você pode na plana de pelo, com o palco autorizado. Mas havia sido autorizado bom. Não, senhor, o senhor autorizou o pelo que foi solicitado. Eu protegei o pelo, tomei a plana de pelo. 5 desce para 2 mil pés, altímetro em Salvador, 1095, chama estabilizado. 2.095, chama estabilizado, 6225. Após pelo, Duna, conforme a carta. TAM 3171, táxi via Índia, 193 a bordo, 3,50 de autonomia, alternando Galeão. TAM 3171, táxi via Índia, ponto de espera, puxando 0, reporte pronto, ajuste no 0 no 5. Ajustado agora 10 no 5, vai sentar o táxi via Índia, ponto de espera, dá 0, vai reportar pronto, TAM 3171. Pushback, acionamento, passarela 2221. Autorizado, após táxi, passarela 2221. Autorizado, pushback, acionamento, parte 3, foi para táxi, passarela 2221. Localizador visual, 6225. 25, qual é a aproximação? E ele vai te chamar a torre 18, decimal 95. 295. Oi, Salvador, bom dia. Ocean 6225, visual, confirmo. Ocean 6225, ajuste no 0 no 5. Continue a aproximação. Aguarde autorização de pouso. Mantém o ponto de espera, tá 3171. Mantém o ponto de espera, tá 3171. Schneider 6225, autorizado pouso pistão no zero, vento 120 graus, meia dúzia de nós. Azul 5121, para confirmar a segunda posição. Azul 5121, confirme a rota. É a uniforme Zulu 21. Arbor 1 Elefa. Obrigado.